Eu o convido a ir na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, no texto que vai nos inspirar esta manhã. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, e leia comigo agora. E Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Oh, coisa linda! Estamos trazendo como tema esta manhã o Deus de toda consolação. Você pode repetir comigo? O Deus de toda consolação. Olhe para cá. Você sabe, meu amado irmão, Deus possui muitos nomes. Na verdade, Ele adota sobrenomes. Ele é o grande Eu Sou, YHWH, o grande Deus. Mas Ele adota outros nomes, segundo a sua muito grande riqueza em glória e segundo as nossas necessidades. Assim que Ele pode ser o Eu Sou, YHWH, Jeová, mas Ele pode ser Jirê, quando Ele é a nossa provisão, não é verdade? Ele pode ser Rafá, quando Ele é o Deus que nos cura, que nos sara. Ele pode ser Nissi, quando Ele nos dá uma vitória. Ele é a nossa vitória, a nossa bandeira. E Ele pode ser Sidkenu, quando Ele mesmo traz a justiça para nós. E nós não a procuramos. Ele é a nossa justiça. E assim vai. E Deus vai adotando muitos e muitos sobrenomes. Mas, Adriana, há um nome de Deus, um nome especial. Há um entre todos em que Deus se revela mais próximo a nós, mais amorosamente. É um Deus que chega junto ao nosso coração. Um Deus que traz o consolo, o conforto. O Deus de toda consolação. Quando Ele chega para nós e diz: Eu sou a tua paz. Jeová Shalom. Diga: Jeová Shalom. Diga: Jeová Shalom. Ele é a nossa paz. Mas, raciocinando um pouco, seria de esperar, Joyce, que nós que somos filhos de Deus, crianças, adultos, filhos deste Deus Altíssimo, de toda a consolação e que é a nossa paz, nós gozássemos de paz o tempo todo. Mas não é verdade. Há algumas pessoas que jamais se apropriaram desta paz e vivem em constante angústia, aflição, queixa, murmuração. E outras em que, em algum momento, há algum acontecimento, isso somos todos nós, de alguma forma, nós perdemos temporariamente essa paz. Quem está entendendo? Diga amém. Mas por que será que uma boa parte dos evangélicos vivem sem paz? Vive sem paz. Uma boa parte dos evangélicos vive sem paz. Por que será que eles se consideram indignos desta paz, irmã Célia? Ou será que eles acham que Deus nos colocou no mundo e está tão ocupado com coisas mais importantes que nem se lembra de nós nos nossos momentos, nas nossas tribulações, na fase mais difícil das nossas vidas? Por que será? Por que será que há crentes que andam por aí espalhando tristeza, reclamando, murmurando, queixando-se continuamente? O que será que a Igreja do Senhor Jesus está transmitindo ao mundo? O que será que os nossos amigos, os seus amigos, que não estão aqui, os seus vizinhos, que não estão aqui, o que será? Qual a ideia que eles fazem do seu Deus pela atitude sua lá? Primeira leitura desta manhã está aí mesmo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, leia comigo agora, conhecida e lida por todos os homens, entende? Você é uma carta conhecida e lida aí fora por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, diz Paulo aos Coríntios, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, como a velha aliança, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Diz Paulo que nós somos cartas. Quem já entendeu isso? Diga amém. E que os homens leem em nós. E o que será que os homens leem em nós? Será que há filhos de Deus andando por aí, passando uma mensagem falsa de quem é o nosso Deus? O que será que os homens estão lendo em nós? O que os homens leem em nós é de fundamental importância. Olha, o que você diz, o que você fala, é importante. Mas muito mais importante é aquilo que você é. Vou repetir. Aquilo que nós falamos tem peso, é importante, é claro. Mas aquilo que nós somos é muito mais importante. Por quê? Porque é muito fácil falar coisas lindas de Deus, é um Deus lindo. Ó Senhor, Tu és maravilhoso. Oh, glórias a Ti, Tu me dás direção, proteção, escudo, fortaleza, Tu revigoras minhas forças. E aí você vai e não para mais, porque é infinito. Também é fácil dizer as coisas que Deus fez. Ó Senhor, onde eu estaria agora, essa hora, certamente na lama, na vergonha, mas Tu foste lá, me apanhaste com Teu braço forte, me lavaste com o sangue do Cordeiro, hoje eu sou puro, eu estou limpo, eu estou santo, mais santo do que um recém-nascido. Ó, glórias a Ti. Mas sabe, as pessoas devem ver em nossas vidas aquilo que ouvem dos nossos lábios. As pessoas, diga comigo, devem ver em nossas vidas aquilo que elas ouvem dos nossos lábios. Porque se você passa uma mensagem linda de lábios, mas tem uma vida que não corresponde a essa mensagem, as pessoas estão lendo não mais os seus lábios, mas a sua vida. E você que é uma carta, está passando uma falsa mensagem do seu Senhor. Quem está entendendo tudo, diga glória a Deus. Uma vez, uma irmã do departamento de evangelismo, não daqui, se aproximou de um ateu e começou a pregar, a falar com ele, falar de Jesus. Só que essa pessoa era um jovem, mas era instruído, era muito inteligente e era também educado. Então ele permitiu que ela falasse e ela falou de Jesus, Glênia. Aí no momento que ela parou, ele se virou para ela e disse: olha, minha senhora, se a senhora quer que nós nos interessemos pela sua religião, por este Jesus que você pregou, vocês devem provar pelas suas vidas que tem uma paz espiritual e uma vida muito melhor que a nossa, que somos ateus. E aí continuou ele, e olha, eu tenho visto, conheço muitos crentes, Mas eu tenho visto muitos, parece que a vida do crente está debaixo de constante aflição. Como eles se movimentam, como eles reclamam, como eles murmuram. Sabe, parece que essa religião de vocês é como a cabeça com dor. Vocês não querem perder a cabeça, a religião, mas viver com ela não é fácil. Eu, disse ele, não quero para mim esse tipo de religião. Por que que ele pôde falar aquilo? Porque ele não estava, o quê? Vendo, lendo na vida das pessoas que se dizem convertidas, aquilo que elas estão pregando. Não é verdade? É ou não é verdade? A essa altura, convém uma pergunta, convém uma análise. O que será que as outras pessoas leem em nós? Será que elas leem acusação em vez de perdão? Será que elas leem tristeza em vez de alegria? Pessoas que constantemente estão com o rosto triste, triste, triste. Parece que a religião, sabe, é uma tristeza. Onde está a alegria? Será que nós estamos passando orgulho para essas pessoas? Eu não dou o braço a torcer. Ou será que nós estamos passando humildade? Errei, sim, perdão. Será que essas pessoas estão lendo ansiedade em nossas vidas? Estamos vivendo sempre ansiosos? Ou será que elas estão lendo paz? Porque há pessoas, e a palavra esteja aí, colocando no seu coração aquilo que o Senhor preparou esta manhã para todos nós. Há pessoas até que quando são chamadas para trabalhar na obra de Deus, como Gideão, eles ficam completamente temerosos, ansiosos e começam a trazer problema. Segunda leitura, Juízes, capítulo 6, versículo 22. Juízes, capítulo 6, versículo 22. Gideão foi chamado, mas viu o anjo do Senhor. E depois ele disse, viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, estou lendo Juízes, capítulo 6, versículo 22. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Aí se desestabilizou. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo. Diga, paz seja contigo. Não temas, diga, não temas. Não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou, o Senhor é paz. Em outras palavras, Jeová Shalom. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiezritas. Nós sabemos o que é paz. Nós já provamos o que é paz confortadora, consoladora. Desde criancinha nós sabemos o que é paz. Quando nós estamos aprendendo a andar e de repente ainda não sabemos, tropeçamos, caímos, ralamos o joelho, e aí vem aquele choro, e de repente nós sentimos os braços da nossa mãe, do nosso pai, os braços do pai, os braços da mãe nos segurando, tomando no colo, apertando no peito, dando uns beijinhos na bochecha, no cabelo e dizendo, não foi nada, filho. Isso não foi nada. Aí a criança engole o choro, dá um suspiro e sente paz, conforto, segurança, consolo. Quando nós somos já adultos, ou então estudantes conscientes, aplicados, vamos à escola todo dia, tem trabalho para fazer, cada professor pensa que só a sua matéria existe, a dos outros não. Ou então nós estamos trabalhando, saímos às 5 horas da manhã, chegamos 11 horas da noite. Quando saímos lá do trabalho, depende da vontade do chefe, tem hora para começar, não tem hora para terminar. Quando sai, está tudo engarrafado, e quando você chega em casa, entra debaixo do chuveiro, toma aquele banho, se tiver frio, um banho bem quentinho, se tiver quente, um banho bem frio. Aí depois você troca uma roupa, um pijama, bem limpinho, calça um chinelo, se senta na poltrona, faz assim, e você tem paz. Tem consolo? Todos nós já provamos isso. Quando nós adoecemos, sabe, todo o corpo dói, né, Deise? Tudo dói, tudo incomoda. Quando se faz uma cirurgia, ela não fica boa rápida. E a gente ora, clama ao Senhor Rafá, algum amigo ora por nós. E aí, num dia, dois dias depois, você se estica na cama e não sente mais nada. Não sente dor. O lençol que incomodava agora está gostoso de passar o peito do pé. E você respira e sente paz. Consolo? Paz? Mas há uma boa parte dos filhos de Deus, eu espero que vocês não façam parte, que tem muita dificuldade em aceitar uma paz constante na vida. Eles aceitam momentos de paz, moedas de paz, esmolas de paz. Mas tem uma grande dificuldade de ter a ideia de que toda a paz nos pertence, porque nós temos um Deus de paz. Sabe, às vezes a igreja do Senhor Jesus se assemelha um pouco com o povo de Deus, Israel, com o povo judeu. Judeu, o povo judeu foi liberto da escravidão e lá no deserto estava com Deus. Mas qualquer coisa que acontecia, o coração deles disparava, se assustavam, tinham medo, murmuravam, tremiam, temiam. Por quê? Nós não podemos nos educar espiritualmente. Porque nós tememos as circunstâncias e tememos os homens e tememos as armadilhas quando nós temos um Deus de paz. Terceira leitura, Isaías, capítulo 51, versículo 12. Isaías, capítulo 51, versículo 12. Olha, Deus está falando ao seu coração essa manhã. Ele diz assim: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia do furor do tirano, do assaltante, da bala perdida, do que pode acontecer, do que o dinheiro que não vai dar, da gripe do frango? Porque você vive temendo continuamente o tirano que se prepara para destruir. Onde está o ódio, o furor do tirano? Você acha que o nosso inimigo é forte? Você acha que os problemas desta vida são grandes demais, são pesados? Você se sente, às vezes, fraco, sozinho no mundo, uma mulher sem marido, um marido sem a esposa, ou vivo, mas não ao seu lado, cada um cuidando do seu, uma viúva. Você se sente muito fraco, insignificante, diante de tantos problemas? Olha, eu vou concordar com você. O nosso inimigo é forte. Ele é um ex-arcanjo, hein? Não brinque com ele. Ele está ao seu derredor. Sabe exatamente qual é seu ponto fraco. Ele é forte. Mas os problemas dessa vida, alguns são pesadíssimos. E nós, às vezes, nos sentimos muito fracos, insignificantes. Eu vou concordar com você, mas também vou dizer a razão da existência do nosso Deus. Ele existe justamente para tomar conta de pessoas fracas, insignificantes, como nós, que não sabemos cuidar de nós mesmos. Ele está aí para isso. Ele é que é forte. Aleluia. Aleluia. Agora, quando você se junta a Ele, você se torna forte. Amém? Ah, irmão Luiz, eu sou forte assim, mas quando eu vejo lá, quem é que eu vou dizer aqui? A Simone. A Simone, não posso nem olhar para ela, me arrepio todo. Não gosto dela, não sei porquê. Eu estou em paz, aí de repente eu vejo fulano, meu vizinho, e já me tirou da coisa, que tirou nada. Para manter a guerra, bastam duas pessoas, mas para viver em paz, basta uma. Basta você querer viver em paz. A paz tem que inundar o seu coração. Você acha que não merece essa paz? Você acha? Irmã Shirley, você olha para a sua vida, para trás, e diz, é muita areia para o meu caminhão. Eu não mereço essa paz. Eu também concordo com você. Você não merece essa paz. E eu também não mereço. Ou como dizem os jovens, ninguém merece. Ninguém merece essa paz. Mas acontece que nós precisamos desta paz. E como nós não merecemos, precisamos mais ainda desta paz, deste Deus. Deus de toda consolação. Deus de paz. Pastor Luiz, olha, eu vi na escola dominical, o Velho Testamento está assim da presença de Deus. Deus se apresenta lá, é o anjo do Senhor aqui, é para lá, é para cá. Como Deus aparece aquele pessoal? No Novo Testamento está lá Jesus o tempo todo, as multidões. E eu aqui, no Rio de Janeiro, não vejo nada, estou sozinho. Muito mais difícil viver agora. Não há ninguém que me console. Quarta leitura, João capítulo 14, versículo 16. João capítulo 14, versículo 16. Se o Senhor Jesus é a verdade, então receba o que ele diz. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja, leia comigo, para sempre convosco. Leia comigo. Para sempre convosco. Você está só? Para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Estará em vós. Naquela época estará, hoje está. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Pule para o versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Quer dizer, não é a paz quando tudo está bem. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha, há um Consolador. Você não está vendo? Você não está vendo, mas pelos olhos da fé, há um Consolador que está em você. Isso é muito importante você saber, acreditar, Por quê? Isso faz toda a diferença na hora do consolo. Vou explicar daqui a pouco por quê. Há um consolador que habita em você. Não é aquela pessoa que vai e vem, um espírito que vai e vem, que está, que não está, que sai, que entra, e na hora da necessidade dá uma... Não há coincidência, e é justamente na hora que ele não está. Não. Ele está. Ele está. Ele está. Ele está presente. Você precisa, eu também, termos consciência disso. O versículo 16 diz que Ele está para sempre conosco. Ele nunca nos deixa. Está sempre presente. Quem veio ao culto quinta-feira do Apocalipse, esse foi o título: O Senhor sempre presente. O versículo 17 diz que Ele habita conosco, está em nós. O versículo 26 diz que Ele nos ensina, nos faz lembrar de tudo que Jesus diz. E o versículo 17 diz que, embora o Rio de Janeiro esteja na estatística como um dos maiores, com um dos maiores índices de assalto, de acidentes, de crimes não resolvidos, de turbulência à nossa volta, o número de desempregos é grande, apesar de tudo isso em nossa volta, o Senhor diz que, como Ele está no nosso coração, a paz deve estar lá. Aleluia. Bendito seja o teu santo nome. Meu amado irmão, é muito fácil acreditar na paz quando está tudo bem. Está tudo bem, você está em paz. E aí parece até que nós lemos o versículo ao contrário. Ao contrário. Bem-aventurados os felizes, porque eles serão consolados. Não é assim que está escrito. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Não recuse o consolo do Senhor. Não faça como Israel. Israel recusou, rejeitou o Senhor. E o Senhor abandonou temporariamente Israel. E enquanto a palavra diz em Daniel que depois da morte do ungido ele não mais estará em Israel, ele se revela ao apóstolo João, na sua visão, na ilha de Pátimos, no meio dos candeeiros. O Senhor está no meio da sua igreja. O Senhor está no meio de nós. Quando você está sozinho, Ele está com você. Quando dois ou mais oram em seu nome, Ele está no meio de nós. Ele jamais abandonou a sua igreja. Ele diz no último capítulo do Evangelho de Mateus, nos últimos versículos: estarei convosco até a consumação dos séculos. Quinta leitura, Isaías capítulo 49, versículo 13. Isaías capítulo 49, versículo 13. Deus seja louvado. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. É isso que o Senhor faz. Mas o que disse Israel? Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Você já disse isso alguma vez? Você, em alguma oração, já orando, falou assim para o Senhor: Senhor, tu te esqueceste de mim? O Senhor se esqueceu de mim? Acaso, diz o Senhor, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, diz o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. O povo de Israel sentiu no coração quando foi deportado para a Babilônia, quando foi para o exílio, como se o Senhor o tivesse desamparado e abandonado. Mas, meu amado irmão Gilmar, meus amados irmãos, cada vez que chegar uma seta dessa no seu coração, ah, o Senhor me abandonou, ah, o Senhor não está me ouvindo, sabe o que, que nós devemos fazer? Voltar à página do dia anterior, ou do mês anterior, e verificar bem se não fomos nós que abandonamos o Senhor. Porque foi isso que aconteceu com Israel. Israel é que abandonou o Senhor. Então, eu convido a voltar à página do dia anterior. Volte para Isaías, capítulo 48, versículo 17, que diz assim: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria o quê? A tua paz como um rio. Oh, glória a Deus. E a tua justiça como as ondas do mar. Ah, se eu tivesse dado ouvidos, se tu tivesses dado ouvido aos meus mandamentos. Pastor Luiz, eu quero esta paz. Eu quero este consolo, eu quero este conforto, eu quero esta consolação. Quem quer a paz do Senhor? Faça assim. Quem quer o consolo do Senhor? Quem quer o conforto? Quem quer a consolação? Todo mundo quer. Como é que pode? Como é que se vai fazer? Tomando posse dela. Eu já ouvi esse negócio de tomar posse, mas eu não sei como é que é. Olha só, essa paz não vai acontecer assim, ó. Num lampejo, vou apagar as luzes, nós vamos tocar uma música, e a paz vai descer no seu coração. Não é nada esotérico. Não é nada mágico. Existe um processo, um método pelo qual a paz toma conta do nosso coração. Que método é esse? Diga para o seu irmão. Agora preste bem atenção. Vamos à vida comum, você está vivendo a sua vida, de repente, pá, vem algo e desestabiliza o seu coração. Qualquer coisa. Pode ser para um estudante, ele chegar na escola, hoje é dia de prova. Ah. Pode ser qualquer coisa, uma doença, que tem um futuro incerto, uma discussão, uma notícia ruim, algo ruim, desestabiliza você, a sua carne treme, o seu coração palpita. Aí, irmã, sabe o que acontece? Você tem a prova de que o Consolador habita em você. Por quê? Porque na mesma hora que vem o problema, o Consolador vai trazer à sua mente, vai trazer ao seu coração algo, um elemento de paz, um agente de paz. Qual é o elemento que ele pode trazer? Ele pode trazer um pensamento rápido, sussurrado no seu ouvido, dizendo assim: calma aí, porque você já passou por momentos piores e eu te livrei. Aí você, oh glória, louve ao Senhor. Aí você, ah, é verdade, Senhor. Tum, tum, tum, tum. Aí você recebe o conforto. Eu já tive momentos piores, o Senhor me livrou. Ou então, naquele auge da ansiedade, da excitação, o Senhor traz um elemento de paz, uma passagem bíblica, que você já leu muitas vezes, até para os outros, mas nunca tocou o seu coração. Essa, por exemplo, que eu li agora: Eu vos dou a minha paz. Pode estar tudo rodando ao seu redor, você fique paradinho no centro. Não temas. Eu sou teu Deus. Pode ser que você tenha vindo ao culto e receba um outro elemento de paz. Um dia, no louvor, hoje foram cantados vários elementos de paz, um rio passando, ou então aquele: não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois um, como é? Somente um seria muito para ti. Aí diz o Senhor: é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Diga: eu descanso no Senhor. Com isso que está me perturbando agora, eu descanso no Senhor. Então você pode dar um inspirar, suspirar e receber a paz do Senhor. Pode ser que o Senhor traga um outro agente de paz. Uma palavra no púlpito como essa que está sendo dada agora. Ou talvez você tenha a graça de ter um irmão que não só cumprimenta você no dia a dia, aquela pessoa que olha para os seus olhos e é capaz de adivinhar: tem alguma coisa diferente, você está triste? Está abatido? Está tenso? Vamos orar? Não acrescentei nada. Não acrescentei nada. Glória a Deus por isso. Agora, você repara, vem a ansiedade, vem o problema, porque vem. E a carne treme, porque treme. E a gente se desestabiliza, vou mudar essa palavra. Porque acontece isso. Mas imediatamente o Espírito vem e traz um elemento consolador, um elemento de paz. E se no confronto da ansiedade com o elemento de paz, você faz a escolha certa, então você se apropria da paz que o Senhor dá. É aí que você toma posse. E sem saber qual é a solução, você fica em paz. Aliás, sem saber o que o Senhor vai fazer com o problema. Às vezes o Senhor não resolve o problema. Atenção, crentes do Brasil, que pensam que o Senhor resolve todos os problemas. O Senhor não resolve todos os problemas. Às vezes Ele fortifica você para enfrentar o problema. Porque às vezes a gente não pode botar uma forma em Deus. Ele pode abrir o mar, sim, mas Ele também pode nos fazer caminhar sobre as águas. Ele é que sabe o que vai fazer. O que nós devemos fazer é isso: fazer a escolha certa. O que nós não devemos fazer e procurar o conselho de quem não é de Deus. Procurar um conselho de quem não é de Deus. Ah, já tentei, já fui pastor, não resolveu o problema. Diz que tem a irmãzinha ali, a vovó Conga, que ela é bater e valer. Tem umas cartas lá que não falham. Olha para a casa dela. Geralmente esses lugares são os piores que tem. Já repararam isso? Mantenha o seu alvo, seu propósito firme em Deus. Diga isso para o seu irmão: mantenha o seu propósito firme em Deus. Fica firme aí, meu irmão. Fala para ele. Confia nele. Diga: confia nele. Isaías 26, capítulo 3. Isaías, capítulo 26, versículos 3 e 4. Eu gostaria que você lesse, se apropriasse desse elemento de paz que vai ser lido agora. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Meu amado irmão, aqui está Aqui a mesa está posta. E de acordo com a dirigente de louvor, debaixo desta mesa também passa um rio. Aqui nós temos frutas, verduras, legumes, hortaliças, agentes da paz. Aqui há conforto, viu? Há consolo para consolar todo o universo. É só esticar a mão e se apropriar. É só esticar a mão. É só esticar o coração. Em vez de se ligar na ansiedade, se ligar na consolação. Mas você também pode não fazer isso, viu? Você é livre para não fazer isso. E é por isso que muita gente do povo de Deus continua sem consolo. Você pode agir como uma criança mimada. O que é a criança mimada, pastor? Vai andando, não sabe direito, tropeça e cai, rala o joelho, vai a mãe lá e faz aquilo que eu falei. Não, minha. Ué, alguém chorou? Nós combinamos isso? A criança chorou? Tem alguém chorando? Não, minha filha, não é nada. Não foi nada, filhinha. Dá um beijinho aqui, ó. Vai passar. Neném não faz isso. Olha, a criança mimada é boba, é tola, ou como diz a Bíblia, é nécia. Ela só vai ser consolada quando parar de doer. Não há palavra alguma que a console. Sexta leitura, Provérbios, capítulo 1, versículos 32 e 33. Os néscios, os tolos, os mimados são mortos por seu desvio. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos, diz o Senhor, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Lá vem as bolinhas de pensamento, olha lá. Tem uma porção de gente pensando, bate no teto, volta, eu leio. Aí está lá escrito, lá no pensamento do irmão, é aí, pastor Luiz, que eu queria chegar. Como é que eu vou ficar consolado se ainda está doendo? Como é que eu vou ficar feliz da vida se continuo sem emprego, o emprego não chegou? Como é que eu vou ficar cheio de paz se o meu marido ainda não voltou para casa? Eu queria ver ele voltando arrastado de joelho. Não é que eu fosse perdoar, mas eu queria ver o bichinho ali. Eu não senti passado. Eu continuo com o problema da doença, eu continuo com o problema da falta de emprego, eu continuo sem... Ah, não é possível. Eu primeiro quero que a dor passe, para depois acreditar no elemento do conforto. Essa é a ordem errada. Esta é a ordem errada, é a ordem da carne, é a ordem humana. O homem diz, ah, se parasse de doer, ah, se o marido voltasse, ah, se eu arranjasse emprego, ah, se eu ficasse curado, aí eu diria que tudo isso era verdade, eu acreditaria na palavra. Mas Deus faz a ordem inversa e diz, ah, se você pudesse acreditar na minha palavra, você pararia de sentir a dor e veria que tudo isso é verdade. A ordem correta é essa última, é a ordem de Deus. É engraçado que para todas as outras coisas, nós fazemos do jeito que Deus quer. Mas para consolo não, nós fazemos como a criança mimada. Como assim? Olha, a classe dos adolescentes programou no nosso calendário um passeio pela Baía de Guanabara. E nesse passeio, certamente quando chegar lá, no Centro Educacional da Marinha, vem o comandante do navio, vai receber a classe, vai dizer, olha, vocês fizeram uma ótima escolha, está um lindo dia, vai ser, se ele for evangélico, vai dizer, vai ser uma bênção esse passeio, E nós vamos andar aqui pela Baía de Guanabara, vocês vão conhecer os navios de guerra bem de perto, porta-aviões, vão andar na cabeceira da pista do aeroporto Santos Dumont, vão ver os aviões aterrissarem bem pertinho, depois vamos à Ilha Fiscal, onde houve o último baile do Império. Vai ser uma... Aí, enquanto o pessoal está ouvindo aquilo, o coração está se alegrando. Opa, ô glória, vai ser legal e tal. Já recebeu no coração. Depois é que vai ver na prática aquilo que recebeu no coração. Essa é a ordem certa. É a ordem que Deus quer. Para muitas coisas nós fazemos isso. Quem tem caderneta de poupança aí? Ninguém vai anotar não, por favor. Pode ficar tranquilo. Não anota não, tá? Presbíteros, por favor, não anotem não. Não é para verificação de dízimo. Quem tem caderneta de poupança? Tem caderneta? Quem tem aquele sistema de banco, de aplicação, que de repente há um sorteio e a pessoa pode ganhar alguma coisa, algum dinheiro? Né, irmã Rosana? Então imagine, irmã Rosana, que o gerente... Qual é o seu banco? Estou querendo saber demais, né? O gerente do seu banco ligue para a irmã e diga, segunda-feira, olha, meus parabéns, a senhora foi sorteada. Se for Unibanco, é o tal do Plim. Né? A senhora foi sorteada no Mega Plim. Vai receber 600 mil reais. Vou depositar na sua conta terça-feira. Antes que o gerente bata o telefone no gancho, o Gilberto já está abraçado com ela, pulando dentro da... A Gisele vai para lá. O que é que nós vamos fazer com esse dinheiro todo e tal? Uma parte é para comprar o terreno da igreja. Aí... A outra é para dar um churrasco para os irmãos. Ai... Essa é a ordem certa. Primeiro, ela acreditou na voz do gerente. Depois é que vai usar o dinheiro. Essa é a ordem de Deus. O Senhor diz, crê e em seguida sentirás. Crê e serás salvo, tu e tua casa. Tudo é possível ao que crê. Sétima e última leitura desta manhã. Marcos, capítulo 11, versículo 22. Marcos, capítulo 11, versículos 22 a 24. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Diga para o seu irmão, tenha fé em Deus. Tenha fé, naquele momento difícil, é para ter fé. Naquele momento difícil, porque em verdade eu vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Mas, observe a ordem, crer que se fará o que diz, assim será com ele. 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Primeiro crê, depois assim será. Diga, primeiro crê, depois assim será. Vamos repetir isso para ficar gravado. Primeiro crê, depois assim será. Qual é a ordem certa de Deus? É essa. Você está lá, andando na vida, no domingo, tranquilo, aí acontece, recebe uma má notícia, acontece uma coisa, algo perturba você, tira você da ansiedade, seu coração palpita, a pressão sobe, então você fica até com ira, porque isso é do homem mesmo, e de repente o Consolador que está em você, traz um elemento de paz. E você começa a se lembrar de algumas passagens. E a palavra diz assim, meu filho, você não deve ficar assim, ansioso. Você não deve ficar assim, ansioso. Fala comigo, diz o Senhor. Você guarda tudo no coração, abre a boca, lança em oração sobre mim a tua ansiedade. Joga sobre mim, fala. Só em falar já vai melhorar. Olha lá pela janela da tua casa, está vendo os pardais lá? Está vendo as flores, os lírios do campo? Toma conta de todos eles. quanto mais de você. Você eu amo mais que todas as obras das minhas mãos. Sabe por quê? Eu dei o meu próprio filho para ser crucificado por sua causa. Por que você está assim? Eu sou Jeová Shalom, o Deus de paz. E aí, nesse instante, você recebe essa palavra no seu coração e sem sentir qualquer emoção especial, sem que o problema tenha se resolvido, você crê nessa palavra e diz: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu advogado, eu considero este problema entregue em Tuas mãos e resolvido. Aleluia! E resolvido! E vou tirar o fardo. Está entregue em Tuas mãos e está resolvido. E a palavra disse: você vai crer? Assim será. Diga, assim será. Sabe, o Senhor nosso Deus quer que você faça dele a sua paz e não das circunstâncias. É dele que nós temos que fazer a nossa paz. E aí, para encerrar, quando você tiver aprendido a lidar com isso, e eu espero que o Espírito mantenha isso vivo no seu coração, e você se encher de paz, mesmo com problema, você vem para a igreja com problema, ninguém vai ler em você carta de Cristo, problema. Todo mundo vai ler em você paz. E aí um irmão que ainda não teve essa experiência vai pedir a você, vai pedir alguma coisa, você estará em condições de dar. Porque como você recebeu do Senhor a paz e o consolo, você estará em condições de consolar conforme foi consolado. É o que o texto desta manhã diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Para encerrarmos, 2 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação, Jeová Shalom, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Com o quê? Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. E aí você terá se transformado em mais um agente, mais um elemento da paz de Jeová Shalom. Que assim seja. Diga que assim seja. Diga que assim seja comigo. Assim o Espírito transmitiu a sua igreja. Thank you.